Decolagem 28, chame controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, 5898. Controle Salvador, muito bom dia, objeto 5898 decolou, passando 2000 na sua escuta. Bom dia, 5898, contato radar vigilância, curva direita, direto Leda. Voando Leda, 5898, obrigado. Jet 5717, Libra 1180, chama Recife em 125, decimal 1, bom dia. Recife em 251, 5717, bom dia. Colagem pista 35, vento variável, com 03 nós. Livre de decolagem, objeto 6749. Decolos 31, chame controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Controle 119, decimal 35, objeto 6749. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6749, cruzando 2000 pés. Boa noite, Webjet 6749, bom dia. Complete curva esquerda, voa direto lado. Confirme, curva esquerda, proa. Esquerda, voa direto posição Arbor, 6749. Direita, proa de Arbor, Webjet 6749. Arbor Elefa, confirma. Arbor Elefa, objeto 6749. Toda presente, boa Elefa, 6749. Elefa na presente, objeto 6749. Da Webjet, passa 140, Recife em 125, decimal 1. 251 ou 5898, obrigado, boa. Bom dia. do Alfa Zulu Golf, confirma o time box no portão 01, muito obrigado, tamo dia. Alfa Zulu Golf, bom dia. Web 5808, ciente da Foxtrot para a cópia Goiânia 347. Web 5808, 118.000, por gentileza, cópia. Salvador, muito bom dia. Web 5808, ciente da Foxtrot para a cópia Goiânia 347. Bom dia, Web 5808, o vento no momento variável com 03 nós, intenção em decolagem 17 ou 35? Intenção 35, 103. Web 5808, Goiânia, está autorizado nível 340, aerovia peso 17 até Formosa, Fox Romeo Mike, após prossegue na Upper Whisky 10. Até Bravo Serra Índia, após Upper Mike 668 até Goiânia. Decola da cabeceira 35 após a decolagem, curva esquerda, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após voa Elefa e após Ofito. Aciona 5025, controle 119, decimal 35. Goiânia, nível 340, decola da 35, curva esquerda, saída Arbor, rua Elefa e Ofício. Upper Luna 7 até Formosa, Peruíque 10 até Brasília, Upper Mike 68 até Goiânia. 5025, transforma, destinado 35, controle 5028. Botão 4, chame pronto, pushback, Web 5808. Webjet 6749, passou a linha 130, Recife em 126, decimal 0, bom dia. Linha 749. Escuta, prossiga. Passa 140, Recife 126, decimal 0, bom dia. 260, bom dia, Web. Papa. Bom dia, Whisky Jack Papá, prossiga. Muito bom dia, Whisky Jack Papá, com autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Seguiu Whisky Jack Papá, reporte ao término de reboque. Reportar ao término, Whisky Jack Papá, graças. Para pushback sinalamento 5808, posição 4. Pesado web 5808, chame táxi. Chamar táxi 5808. Torre, o web pode colocar a cauda na direção à pista 10? Pode empurrar aí pra entrada, com a cauda na entrada aí da Taxiway Índia, ok? Na entrada da Taxiway Índia, e após chame pronto para o táxi que irá cruzar o pátio principal. Ok, cauda na Taxiway Juliette Papai informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Bom dia, Juliette Papai. para o táxi Webjet 5808, tem 51 a bordo, 3 horas Brasília. Confirme POB? 51, POB do 5808. 51, táxi via pátio principal, pós-Lima, e já está autorizado em essa cabeceira 35, reporte pronto para decolagem Web 5808. Pátio principal, após Lima, o 5808. 5808, aproximando o ponto de espera da 35, pronto. 8, linha decola, cabeceira 35, o vento variável com 03 nós. Linha decola 35, variável com 3 nós, 5808. Decola 52, controle 19935, bom voo e bom dia. 935, bom dia. Controle, bom dia, Web 5808, decolou 1400. Web 808, controle, está em contato radar, passar 1400 pés. 5808. noite, chame Recife, a frequência 1260, caso negativo, 1251. 260251, 5808, muito bom dia.